Boa noite. Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Vamos nesta noite buscar as reflexões sobre uma condição que muitas vezes, quando nós passamos a aprender, estudar a doutrina, começamos a refletir muito sobre as nossas imperfeições. Pensamos muito nas dificuldades que nós trazemos. E muitas vezes nós subestimamos as nossas condições espirituais. Até realmente é útil, válido e é necessária essa reflexão sobre o que nós ainda trazemos de imperfeições. Mas há atitudes que muitas vezes são decorrentes dessa análise que levam a pessoa a paralisar a sua ação. De tanto que nós falamos que nós somos imperfeitos, que nós somos espíritos endividados, que nós somos espíritos que trazemos muitas dívidas do passado, somos espíritos que causamos muito sofrimento em outras vidas e hoje nós temos que sofrer para resgatar esses erros do passado, nós damos uma ênfase tão grande a esse aspecto que esquecemos as nossas potencialidades. Aquela capacidade que nós temos de nos renovar, a capacidade que nós temos de fazer o bem. E a nossa palestra nessa noite busca essa reflexão, busca trazer essa lembrança. E vamos iniciar trazendo a recordação de um episódio muito interessante que aconteceu com Pedro. Pedro e Jesus viveram experiências muito significativas. Jesus utilizou-se de Pedro para instruir toda a humanidade futura. Porque Pedro era o homem típico, o homem ligado ao planeta, um espírito de boa vontade, mas que trazia muitas imperfeições. E muitos dos diálogos que Jesus tem com Pedro são diálogos que poderíamos nós fazermos com Jesus. Nós podemos nos sentir como se fôssemos Pedro ali. O grande diferencial foi a decisão que esse espírito teve de um dia seguir esse mestre e acatar as suas palavras e ouvi-las e segui-las e procurar entender, procurar viver o que o mestre ensinou. O episódio que eu me refiro era num dia junto ao lago, quando Jesus estava sendo como que muito apertado pela multidão. As pessoas queriam ouvir a sua palavra, queriam ouvir os seus ensinamentos, queriam as curas que Jesus já realizava. E Jesus então, para ficar numa posição mais segura, ele estava bem próximo da margem, subiu no barco de Pedro. Ele e os seus companheiros que tinham passado a noite pescando, estavam lá aguardando, lavando as redes, preparando para guardá-las. E ele então, Jesus pediu para Pedro se afastar um pouco da margem para que ele pudesse ensinar o povo do barco e as pessoas ali na praia pudessem ouvir as pregações. E ali Jesus falou muitas coisas que o Evangelho não deixou registrar, mas que certamente eram convites à renovação, eram certamente ideias inspiradoras para aquelas vidas. E Pedro, naquele dia, viveria uma experiência marcante da sua vida. Ele estava então ali com Jesus no barco, e depois que Jesus terminou a sua pregação, pediu para Pedro se afastar e ir mais para frente no lago, mais afastado. E Pedro assim o fez. E lá Jesus falou: Pedro, joga suas redes aqui. Pedro, que tinha passado a noite inteira tentando pescar e não tinha conseguido nada, disse: Mestre, nós passamos a noite inteira, não pegamos nada. Só vou fazer porque o Senhor está mandando. Porque Pedro já percebia que Jesus, quando falava alguma coisa, ele acertava. E ele confiou em Jesus mais uma vez. E aí ele jogou as redes e veio abarrotada de peixes. Isso não era de estranhar, porque Jesus, como um espírito que era e é Senhor da matéria, ele podia ver além do que os olhos físicos veem. Ele podia perceber uma realidade física ali, a presença de um cardume naquele momento, e sabendo das necessidades que aqueles homens simples, homens trabalhadores, honestos, tinham de obter o sustento. Por isso que Jesus mandou ele jogar a rede dele, porque seria ali o salário dele, dos companheiros dele, garantido naquele dia. E foi impressionante a pesca, a ponto de Pedro ter que chamar o outro barco para que viesse e ajudasse a levar aquela carga de peixe. Pedro, quando presenciou isso e recolheu os peixes, ele caiu em si da grandeza que Jesus tinha, da natureza fora do comum. Porque até então ele não tinha sido um ser humano que produzisse aquele tipo de experiência, capaz de ver algo que era oculto aos outros. E aí então Pedro ficou impressionado com Jesus e disse: Senhor, se afasta de mim, eu não sou digno de estar na sua presença. Ele certamente percebeu a grande diferença que existia entre ele, um homem simples, um pescador rude, e o grande mestre que estava ali na frente dele. E ele, numa tomada de consciência naquele momento, pede para Jesus não ficar perto dele, porque ele se considerava muito pecador, muito imperfeito, alguém incapaz de privar da convivência de um ser especial como Jesus. E aí Jesus tranquilamente disse para ele: se acalme, você será pescador de homens. E Pedro então segue Jesus, continua no seu aprendizado. Essa lição, essa experiência de Pedro, ela é reveladora para todos aqueles que um dia, iniciado qualquer aprendizado espiritual, qualquer experiência na tentativa de conhecer as leis divinas, e percebendo a sua inferioridade, procure justificar que não está apto àquilo e quer se afastar. Qualquer pessoa que um dia percebeu ou vivenciou essa situação deve lembrar desse episódio. Pedro, naquele momento, consciente das suas limitações, acha que é indigno de continuar recebendo ensinamentos de Jesus. Mas Jesus, ao contrário, diz a ele: não, você terá uma grande missão aí. Você trará mais pessoas para esse conhecimento. O que estava por trás dessa situação? O que Jesus percebia ali? Que na Terra existem homens imperfeitos, pessoas imperfeitas. E até hoje o mundo está repleto de pessoas imperfeitas. Se o mundo espiritual superior, se Deus fosse esperar apenas os mais iluminados, os mais adiantados, os mais dignos, para trazer ao mundo renovação, melhorias, não teria gente para fazer nada. Seriam pouquíssimos os que estariam em condições de realizar o bem. Por isso que Jesus veio pessoalmente mostrar, ensinar, induzir novas atitudes, novos comportamentos, chamar a consciência a muitos, porque ele entendia que aquelas pessoas, apesar de imperfeitas, como espíritos em evolução, tinham o direito, tinham a necessidade de receberem oportunidades de elevação. Jesus conhecia a natureza das pessoas, ele sabia quem era Pedro, e ainda assim o traz para ser seu discípulo. O mesmo se dá hoje com todos aqueles que buscam conhecimento espiritual. Todos nós que somos espíritos ainda muito endividados, como sempre dizemos, somos espíritos muito imperfeitos, como sempre gostamos de dizer, nós também somos, assim como Pedro foi para Jesus, objeto do interesse da espiritualidade. Nós somos criaturas que, apesar de serem reconhecidas em suas imperfeições, somos convidados a uma vida nova, a uma renovação, a uma transformação. Porque é no exercício, na busca, na tentativa, é que nós nos modificamos. Não há possibilidade do espírito se tornar bom, se tornar amoroso, se tornar íntegro, sem a experiência no bem, sem a vivência de aprendizados nobres, sem oportunidades de tentar trabalhar no bem. Por isso que nós não podemos nunca, a pretexto da nossa imperfeição, recusar a oportunidade de servir no bem. Muitas vezes o trabalhador espírita, a pessoa que inicia uma atividade na casa espírita, ela está lá pensando nos compromissos que ela assumiu, nos deveres que ela assumiu, e ela começa a pensar nas suas fraquezas, nos erros que ela cometeu num dia, e ela pensa assim: não, hoje eu não irei à reunião porque eu estou muito mal, porque eu fiz algumas coisas durante o dia que me tornam inapto a estar lá, eu sou digno de estar naquela reunião porque eu briguei na rua, porque eu xinguei no trânsito, porque eu ofendi alguém, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu discuti em casa. Mas nós não podemos nunca pensar dessa forma. No dia que as coisas não foram bem, é o dia que nós mais precisamos vir para o trabalho. É o dia que nós mais precisamos vir para a reunião. Óbvio que seria bom que nós fôssemos mais tranquilos durante o dia, não só no dia do trabalho espiritual, mas em todos os dias. Mas, se ainda assim nós cometemos erros, nós ainda somos dignos de estar naquele ambiente que nós temos que estar, assumindo aquele compromisso que nós temos, correspondendo à confiança daqueles que, mesmo sabendo que nós somos limitados, imperfeitos, sujeitos a muitos erros, ainda assim nos concedem oportunidades, ainda assim nos dão a oportunidade de estar à frente dessas atividades. Quando refletimos na condição do homem evoluindo aqui no planeta Terra, quando houve uma sociedade correta, íntegra, perfeita? Nunca. Nunca existiu um grupo de pessoas em que todos estavam ali harmonizados. Sempre existiram conflitos, problemas, desafios, desentendimentos, e foi dessas experiências, muitas vezes negativas, que o espírito humano está evoluindo, que ele vem aprendendo valores, vem assimilando experiência e vem se transformando. Então nós, quando passamos por problemas e conflitos no dia a dia, e passamos por dificuldades, e constatamos ainda o que somos e achamos que nós não temos saída, nós só estamos o que naquele momento? Um momento de pessimismo, é um momento de negatividade. É um momento em que nós achamos que nós não temos jeito. Mas a sabedoria divina nos concederá novas oportunidades, nos dará novas experiências, como vem fazendo com o conjunto da humanidade. Essa sociedade que desde o começo, desde as primeiras organizações grupais humanas, as tribos, as primeiras civilizações, nós estamos tendo renovadas oportunidades no mundo. Por que que nós individualmente não teríamos renovadas as oportunidades dia a dia? Então ninguém pode alegar imperfeição, incapacidade para continuar a sua jornada de aprendizado no mundo, para continuar a sua experiência de aprendizado. Às vezes esse sentimento nos bate, nós pensamos na nossa condição dentro da família. Nós refletimos em erros que nós já cometemos. Às vezes, como pais, nós refletimos que já cometemos muitos erros e que talvez não tenhamos autoridade para falar com os nossos filhos, para orientá-los, para recomendá-los, para encaminhá-los. Também aí há um equívoco. Nós podemos sim, mesmo tendo cometido certos erros, orientá-los. Não como aquela pessoa que vai fazer como se fosse o portador da virtude sublime, mas daquele que vai compartilhar a sua experiência. Porque demonstrar para as pessoas também arrependimento e reconhecimento dos nossos erros também é um grande exemplo, também é um grande poder de indução, de orientação dos mais jovens. De modo geral, as pessoas têm grande rejeição aos hipócritas, aos que aparentam ter uma virtude, que pregam essa virtude e na verdade não têm. De modo geral, as pessoas confiam mais nas pessoas autênticas, as pessoas que são capazes de reconhecer que estavam erradas e que, mesmo assim, dizem: olha, esse não é o bom caminho porque eu já trilhei e sei que ele leva a desenganos, a becos sem saída. Então, ainda assim, na condição de pais, que não podemos, assim dizer, temos uma conduta irrepreensível, nós não perdemos a autoridade perante os filhos. Podemos, da nossa experiência fracassada, servir de um modelo de humildade para eles, e de um modelo do que não deve ser feito. Quando fazemos isso na forma do diálogo, na forma do reconhecimento, e isso muitas vezes nós temos que fazer até pedindo desculpas, porque, por exemplo, podemos ter brigado com os nossos filhos, sido excessivamente duros com eles, fomos ásperos, grosseiros numa discussão, e ofendemos e magoamos. Então, para restabelecer o equilíbrio ali na relação com eles, nós temos que pedir desculpa. Me desculpe por ter sido desse jeito, embora o que eu estivesse defendendo ainda esteja certo. Porque às vezes o desespero, ao observar uma conduta que nós não conseguimos mudar no nosso filho, nós partimos com toda aquela carga do primitivismo que trazemos, das emoções descontroladas, e partimos para uma agressão. O fato de estarmos tentando corrigir algo e da maneira errada não vai tirar, não vai mudar aquilo que nós estamos querendo corrigir. Então nós podemos, através do diálogo, restabelecer essa aproximação, reconhecendo quando fizemos da forma errada, que a forma era errada, mas o objetivo, aquilo que se propunha, ainda continua certo. E tenho certeza, nós criaremos laços mais profundos com eles, se eles perceberem em nós isso, que nós somos capazes de reconhecer erros e de reconhecer também quando algo está certo. Isso cria uma ligação mais profunda, uma cumplicidade maior. O ideal é que sempre fizéssemos a orientação a eles, as advertências, as repreensões, o que fosse, que fizéssemos pautados no equilíbrio, fizéssemos de uma forma amorosa. Mas quando ainda não conseguimos fazer isso, cabe-nos a desculpa, cabe-nos o pedido humilde de desculpa. E isso não é vergonhoso para ninguém. Não é aquilo de reconhecer um erro que vai tirar de nós a autoridade. Reconhecer o erro, pelo contrário, mostra que somos humanos, que somos criaturas falhas, mas que ainda assim nós somos capazes de discernir o que é o certo e o que é o errado, e ainda assim de consertar aquilo que nós, porventura, estragamos. Então nós não podemos, em nenhum momento da vida, apesar dos nossos erros, abrir mão das possibilidades que a vida nos ofereceu. Nós somos criaturas dignas ainda de acertar nesta vida, de consertar a nossa vida. Há pessoas que às vezes chegam a uma certa idade, cometeram tantos erros, tantos equívocos, fizeram escolhas muitas vezes erradas por vaidade, por ilusão, por orgulho. Muitas vezes se sentem fracassadas, se sentem pessoas sem possibilidade de progresso. Nenhum ser humano pode se considerar incapaz de renovar-se. Ninguém. Nem a pessoa que cometeu o maior número de erros possíveis de imaginar é um espírito condenado a errar para sempre. Porque é da natureza humana modificar-se, renovar-se. Mas nós não nos renovamos porque nós acreditamos em ideias. Nós aceitamos as ideias e elas passam a controlar a nossa vida. Por isso que no início do cristianismo tinha muito a ideia de que os erros da pessoa eram apagados se ela se arrependesse de verdade. Era uma forma, na época, até de ajustar o pensamento das pessoas, de elas entenderem que, a partir do momento que você conscientiza de um erro, você tem, de fato, a possibilidade de fazer uma nova vida. Quando nós nos conscientizamos de que estamos errados, nós temos o direito de uma nova vida, sim. Nós temos a possibilidade de viver diferente a partir dali. O problema é que muitas vezes nós vamos nos julgar muito severamente pelos nossos erros, vamos nos condenar, porque temos uma dureza excessiva no coração. Somos ainda muito inflexíveis com o erro, com o erro do próximo e com os nossos. Nós tomamos essa consciência. Então nos cabe, quando reconhecemos imperfeições e erros, nós nos dispormos a uma renovação, acreditando que a nossa natureza perfectível, ela é presente, que nós somos seres destinados ao acerto, que nós somos seres em evolução. Entender que o erro, ele não é mal em si, quando nós o praticamos, sem saber que estávamos errados. O problema do erro é quando temos a consciência de que estávamos errados e ainda assim insistimos nele. Mas quantos erros cometemos no mundo por ilusão? Ilusão nascida da nossa vaidade, ilusão nascida das pretensões que nós trazemos. Esse tipo de erro, ele não é negativo na evolução do espírito. Ele é a experiência, ele é a vivência, ele é aprender fazendo. Esse tipo de erro que nós cometemos todos os dias e que depois pensamos e lamentamos, se eu tivesse feito assim e não daquele jeito, nós não devemos nos culpar por essas escolhas. Temos que aceitar essa condição que nós temos e humildemente recomeçar. Recomeçar quantas vezes forem necessárias. Retomar a experiência, ainda que seja do zero. Porque nós sempre podemos melhorar a nossa vida. Tem aquela frase ficou clássica, atribuída a Chico Xavier, de que ninguém pode refazer o passado, não é assim? Mas todo mundo pode fazer um novo começo. Todo mundo pode recomeçar a qualquer ponto da sua evolução. E nós não precisamos esperar a morte para sermos novas pessoas. Porque a morte, embora ela possa despertar no espírito alguma possibilidade de mudança, ela não transforma ninguém. Quantos relatos nós temos do mundo espiritual de pessoas que continuaram vivendo lá exatamente como eram aqui? Os apegados ao dinheiro continuam lá, apegados ao dinheiro. Aqueles que supervalorizaram as sensações físicas continuam do lado de lá, ainda apegados às sensações do mundo físico. Tanto é que muitos estão ainda ligados ao planeta, explorando, vampirizando os que estão aqui, sugando as suas energias. Quantos que eram excessivamente duros e cruéis, continuam do lado de lá nessa condição. Então nós não temos que esperar algo marcante na vida para nos transformarmos, para nos renovarmos. A renovação, ela surge de uma tomada de consciência, quando nós despertamos para a necessidade de mudança. E para empreender essa transformação, nós temos que acionar essa força poderosa que se chama a vontade, o desejo, o querer. Porque aquilo que nós não desejamos e não queremos, não acontece em nossa vida. Nós temos que querer realmente, fortemente, firmemente alguma coisa, para que ela venha até nós. E quando nós desejamos as coisas que são necessárias à nossa existência, que elas são realmente importantes do ponto de vista espiritual, a vida inteira se move a nosso favor. As leis divinas vão atuar em nosso favor, porque nós estaremos dentro do mecanismo de equilíbrio. Então, desejar ser uma nova pessoa é o início de uma transformação, é o início de uma mudança dentro de nós. O começo, podemos dizer que é a tomada de consciência do que somos, da necessidade de mudança, mas sem desejar realmente, sem aspirar isso, nós não conseguimos. E podemos dizer que o passo seguinte, além de desejar, é pedir a Deus, pedir ao Pai que nos ajude nesse processo de mudança. Quando Jesus ensinou que podíamos pedir tudo em oração, muitos naquele tempo e até hoje se iludiram imaginando que Jesus estava falando de coisas materiais, de bens materiais, que Deus pode até nos conceder, mas aquilo que é infalível para Ele nos conceder, bens espirituais, são os valores do Espírito. Quando nós pedimos a Deus força para vencermos uma imperfeição, Ele nos ajuda. Quando nós pedimos a Deus determinação para vencer um erro, Ele nos ajuda. De que forma Ele nos ajuda? Através da inspiração que virá de benfeitores espirituais, que irão nos ajudar a despertar ainda mais a nossa consciência, a fortalecer ainda mais o nosso querer. E as experiências começam a aparecer na vida. Quando nós cultivamos essa ideia, então, firme de transformação, nós vamos sentindo uma certa indisposição em relação ao erro. Embora nós ainda possamos se sentir atraídos a cometer aquele erro. Mas nós temos que continuar, mesmo sentindo essa atração ao erro, temos que continuar desejando o contrário, que é afastar-se daquilo que nós já reconhecemos que é indevido na nossa vida. Que aquilo, para aquele que está querendo evoluir, iluminar-se, crescer espiritualmente, aquilo não serve mais. Nós temos então que persistir. É quando entra em ação a força da fé, a de confiar realmente de que nós seremos auxiliados nesse trabalho de renovação. É onde entra então essa força poderosa de acreditar nas ideias. É quando nós revertemos aquele quadro, quando nós acreditamos na nossa imperfeição e que somos isso e não vamos mudar, é uma força dentro de nós que nos paralisa. Nós seremos sempre imperfeitos porque acreditamos nisso. Agora, quando nós acreditamos que estamos num processo de transformação e renovação e mantemos viva essa crença, mantemos viva essa ideia dentro de nós, nós estaremos em processo de transformação. Porque a nossa ideia é um pensamento guiando a nossa existência, alimentando a nossa vida interior. Só que nós precisamos, muitas vezes, buscar recursos externos para alimentar essa ideia dentro de nós. Daí a necessidade de mantermos o nosso pensamento alimentado com as informações, as instruções, os esclarecimentos que a espiritualidade nos enviou através de tantos médiuns que nos falam em tantas mensagens sobre a nossa renovação, sobre a possibilidade que nós temos de progresso na vida material para a vida espiritual. Nós temos que nos alimentar disso diariamente. Porque o nosso pensamento é que vai conduzir nesse processo de renovação. É aquilo que eu alimento diariamente de concepções, de crenças sobre mim mesmo que me torna o que eu sou. É o que nós acreditamos sobre nós mesmos que nos faz ser como. Porque já vimos que pensamento é um poder, é uma força atrativa. Quando eu idealizo, quando eu mentalizo, quando eu penso em algo, o meu pensamento extrapola os limites da minha mente, do meu ser. Ele vai para o espaço e ele se liga a outros pensamentos da mesma natureza. E quando nós nos ligamos mentalmente aos outros, nós estabelecemos um circuito de ideias, de forças que nos alimenta mutuamente. Então, aquele pensamento que nós cultivamos, somos muito imperfeitos, muito endividados, nunca vamos acertar, precisamos passar por uma dor muito grande para nos renovar. Nós estamos alimentando o pensamento de outros que pensam assim e eles estão alimentando esse nosso pensamento. Criamos um circuito entre nós e eles que ficam se retroalimentando. Um alimenta o outro. Um cria o outro. Isso vale para tudo que nós somos capazes de pensar. Se somos pessimistas, nós nos ligamos aos pessimistas. E nós temos sempre pensamentos pessimistas. Se somos excessivamente sensualistas, ligados apenas aos prazeres físicos, nós nos ligamos a pessoas que pensam assim, aqui do nosso plano e do lado de lá, e nos alimentamos uns aos outros. Se somos maliciosos também. Por isso que nós devemos cultivar os bons pensamentos, alimentar a nossa mente com aquilo que é mais nobre, mais elevado. Tem pessoas que falam assim, mas isso é chato. Falar de bem, amor, caridade, fraternidade, pensar em coisas belas. O lado do mundo material que é agradável, que é realmente mais divertido, que é mais interessante. Quando nós somos mais propensos a isso, achar graça, por exemplo, que alguém se machuque num tombo e rimos daquilo, só um exemplo banal, mas não serve para entender bem essa situação. É porque a nossa natureza ainda é inferior, mas se já reconhecemos que queremos mudar, então nós temos que combater isso em nós. Vai ter uma fase realmente que nós não vamos ver muita graça, não vamos sentir muito interesse naquilo que é de natureza superior, diferente do que estamos habituados. Mas nós temos que romper com aquilo que é inferior. Então existem certas coisas que nós vamos ter que voluntariamente abrir mão delas se nós quisermos uma renovação, um crescimento espiritual. Certos tipos de entretenimento, certos tipos de músicas, certos programas televisivos, certas anedotas. Elas são muito engraçadas porque no nosso estágio evolutivo, eles são muito interessantes, porque o nosso estágio evolutivo ainda é compatível com isso. Mas se nós já sentimos esse atrativo para uma vida diferente, nós precisamos começar a deixar de lado essas práticas. Talvez as pessoas vão até nos dizer, poxa, você está mudando, você está ficando chato, porque para elas nós só seremos chatos realmente, porque já não estamos mais compartilhando aquelas ideias e preferências. E nós teremos que assumir isso perante a vida. Eu não quero mais isso para mim. Então, se eu gosto, por exemplo, das anedotas que têm uma conotação de menosprezar pessoas, grupos de pessoas ou nacionalidades, eu tenho que abandonar isso, porque isso me prende mentalmente a esse tipo de ideia que é de natureza inferior. Se eu tenho que reconhecer que hoje que eu não posso mais alimentar os meus pensamentos com pensamentos sensualistas, de desejos, né? E aquilo é algo que eu percebi que está fora do equilíbrio do normal, então o que nós temos que fazer? Temos que parar de alimentar esses pensamentos. Se nos nutrimos, por exemplo, de uma telenovela, um filme que nos alimenta isso, nós temos que voluntariamente abrir mão disso. Aí nós estaremos realmente num processo de autoeducação. Parar de alimentar a nossa mente com aquilo que desperta, aquilo que já reconhecemos que é inferior em nós. É abrir mão realmente de algumas coisas da vida que até então puderam ser prazerosas, mas que hoje nós percebemos são incompatíveis com a vida espiritual. E por aí vai. Tudo aquilo que nós percebemos que nos atrai às nossas imperfeições, que nos prende ainda mais a elas, nós devemos voluntariamente abdicar daquelas práticas, daquelas experiências, daquela vivência. Porque senão nós não evoluiremos. Nós ficaremos estagnados na nossa condição espiritual. Nós não teremos possibilidade de renovação. Então nós teremos que fazer realmente uma troca. Deixar o que é de natureza inferior e assumir o que é de natureza superior. Com o tempo, nós começamos a perceber que há outras formas de alegria na vida, que há outras formas de prazer, que há outras formas de satisfação, que nós podemos nos divertir e nos sentir alegres com coisas que até então não imaginávamos que nos divertíamos. Podemos ter satisfação, prazer em experiências que não imaginávamos. Só que tudo isso vai depender do quê? Dessa tomada de consciência, desse desejo, desse esforço de ficar-se e de acreditar que é possível essa renovação, de admitir realmente que nós somos seres perfectíveis. O grande desafio que nós temos hoje no mundo para a nossa evolução é parar de admirar esses grandes espíritos que nós temos notícias, que foram grandes exemplos de caridade, de amor, de renúncia. Parar de admirá-los e nos inspirarmos neles. Pensarmos o que uma pessoa como Chico Xavier fez para se tornar o Chico Xavier. Porque ele não foi criado daquele jeito por Deus. Ele começou a evolução dele aqui na Terra como um espírito imperfeito, como todos. O que ele fez ao longo de tantas vidas para nesta última nós conhecermos ele com grandes exemplos que ele nos deixou. Ele buscou ao longo das vidas anteriores dedicar-se ao bem, ao conhecimento espiritual. Ele vivenciou experiências e aprendeu com os erros. Isso a gente não precisa nem ler nenhuma biografia para constatar isso. Não precisa ter nenhuma revelação de como foram as vidas passadas dele. Basta que busquemos na própria literatura espírita, nas obras básicas de Allan Kardec, vamos ver lá que é a experiência e do esforço que o espírito realiza que vem o seu progresso. Então hoje nós reconhecemos que somos imperfeitos, mas nós queremos ser seres mais iluminados. O que nós temos que fazer? Adotar hábitos que nos iluminem. Temos que ler as boas obras. Temos que nos apropriar de ideias elevadas, de meditar sobre elas. Temos que praticar a caridade em todas as suas dimensões, caridade material, caridade espiritual. Temos que perdoar as pessoas. Nós temos que vivenciar isso, porque é isso que nos levará um dia a essa condição superior de vida. É realmente vivenciar isso no nosso dia a dia. Então nós podemos começar o nosso dia com uma oração. Podemos completar esse início do dia para iluminá-lo com uma leitura breve de uma ideia que vai nos ocupar a mente até nós chegarmos aos nossos compromissos. Ao invés de nós irmos para o trabalho pensando em todos os problemas e desafios que nós enfrentaremos naquele dia, vamos meditar uma passagem do Evangelho até chegar lá. Durante o dia, ao invés de termos aquelas reações antagônicas em relação às pessoas que estão ali convivendo com a gente, vamos pensar, não, ele é um ser que para Deus é tão especial quanto eu. Ele é tão importante para Deus quanto eu. Então deve ter algo que eu tenho que aprender com esse ser e tem algo que eu posso ajudar com ele. Ajudar ele. Nós podemos, à medida que vamos reconhecendo que isso é uma verdade para nós, pensar naqueles momentos difíceis que ali é uma experiência de aprendizado. Quando retornamos para o nosso lar, cansados, esgotados, pensando apenas em reparação, em descanso, em bem-estar, e nós chegamos lá e tem lutas, tem problemas, tem conflitos, tem coisas por fazer, pensar que ali é um local abençoado, que Deus nos reuniu, pessoas mais importantes para a nossa evolução ainda. Vejam que se alimentamos essas ideias, e as cultivamos em nós, elas passam a orientar a nossa vida. A nossa experiência de elevação espiritual, ela já está sendo proporcionada agora. Ninguém vai receber algo assim espetacular, extraordinário, que vai fazer você mudar de uma hora para outra. Porque nós estamos recebendo a experiência hoje mais importante para nós. As pessoas mais importantes do universo para esse momento existencial, Deus já reuniu ao seu lado. A As experiências mais significativas para a sua evolução estão agora acontecendo em suas vidas. Então, nós temos que aprender com essas experiências, com essas pessoas. Mas, para a gente poder aprender com elas, nós temos que reconhecer essa condição. Que é ali a nossa grande oportunidade. O nosso lar, a nossa vida, a nossa experiência. Que vai ser no contato com as pessoas de forma mais humanizada, mais amorosa, mais complacente, mais caridosa, é que nós vamos nos elevar. É em alimentar esses pensamentos diariamente a respeito dos outros que nós vamos conseguir melhorar o nosso relacionamento com eles. Agora, enquanto nós ficamos pensando que eles são um empecilho à nossa felicidade, que a vida é só problema, que o mundo é só dor, que é só lamento, realmente a nossa vida será isso. Porque a nossa vida é o que nós pensamos. A nossa vida, ela sempre será as ideias que nós alimentarmos a respeito dela. Há pessoas, e em determinados momentos, qualquer um de nós poderemos passar por isso, que nós precisamos muitas vezes de ajuda de outras pessoas que possam nos orientar a pensar diferente. Um terapeuta, um profissional que vai nos ajudar, a orientação da casa espírita, mas a vida só vai ser diferente nós passarmos a alimentarmos outros pensamentos, a cultivar outras ideias. Quando nos vem um pensamento ruim, ocupemos a nossa mente com algo diferente. Ocupemos a nossa memória com histórias diferentes daquelas histórias tristes que nos amarguram, que nos derrotam. Porque nós somos e seremos sempre o que nós pensamos sobre nós mesmos. Daí a importância de assumirmos essa responsabilidade frente à vida. De alimentar o pensamento com aquilo que é de mais sublime, de mais nobre que nós conseguimos. E nós temos a possibilidade hoje, grande, de aprender mais sobre nós mesmos. De buscar auxílio, de buscar terapias que nos auxiliem a mudar, a renovar o pensamento. E às vezes nós já temos tudo isso facilmente à nossa disposição. Temos pessoas compreensivas ao nosso lado que têm perdoado, que têm relevado muitos dos erros que nós fazemos. Então nós podemos, a partir até dessa tomada de consciência, criar um novo padrão de conduta, uma nova atitude perante a vida, reconhecendo que nós já temos tudo o que é necessário para a nossa vida. Então nós sempre seremos o que nós acreditarmos, sempre seremos aquilo que nós reconhecemos de bom na vida. Quando nós ficarmos lamentando e amaldiçoando situações que vivemos, nós não aprendemos com elas. Mas quando nós reconhecemos o valor delas, nós temos grande possibilidade de evolução. Por isso que o componente humildade, ele é tão importante. Porque muitas vezes nós somos iludidos pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, em acreditar que não recebemos o que merecíamos. Que não veio até nós aquilo que realmente era nosso. No fundo, tudo que nós temos e somos até hoje é exatamente aquilo que nós merecemos até agora. Foi aquilo que nós fizemos por nós até agora. Foi o que nós proporcionamos para nós até agora. Se nós quisermos uma vida mais plena, nós temos que mudar a forma de encarar a vida, então. Temos que repensar as nossas concepções. Aí nós reconheceremos que temos também muitas coisas boas a nosso favor. Muitas coisas que para outros são tão sonhadas, almejadas, e que eles talvez ainda demorarão muito para alcançar. Mas nós já temos. Tudo dependerá da nossa vida interior, do que nós alimentamos. Quando nos falam em outros templos, em outras religiões, sobre o poder da fé, que muitas vezes parece que é algo irracional, é algo vazio, é que eles, de uma outra forma, compreenderam o quanto acreditar no melhor é positivo para o espírito. Embora eles interpretem de outra forma, expliquem de outras maneiras, muitos conseguem mudanças significativas porque passam a encarar a vida diferente, passam a ter fé que Deus irá ajudá-los e acreditam tanto que nem ocorre nada tão especial na vida, mas só por mudar a forma de encará-la se sentem abençoados, modificados. Então o pensamento pessimista sobre a nossa vida, ele é uma força destrutiva. O pensamento negativo sobre as nossas condições de vida é uma força paralisadora. Então cultivemos a fé, cultivemos a confiança, cultivemos a certeza de que tudo se move a nosso favor, de que o universo trabalha pela nossa existência. Quantas coisas positivas vêm acontecendo na vida que nos garante a permanência no mundo. Quantas experiências favoráveis nós tivemos, mas que como elas estão no passado, nós não lembramos, nós ignoramos, nós esquecemos. Esquecemos de pessoas que nos ajudaram, por exemplo, a termos o nosso primeiro emprego. Esquecemos das pessoas que nos deram ajuda no momento mais difícil. E só porque vem um momento difícil da vida, nós dizemos, eu nunca sou auxiliado, eu nunca sou favorecido. E esquecemos todas as vezes passadas. Esse estado de ingratidão perante a vida também é uma força bloqueadora, também é uma força paralisadora da nossa evolução. Temos que cultivar a gratidão por tudo que recebemos na vida. Pela bênção de estarmos vivos, pela bênção da família que nós temos, pela bênção do alimento. Quantas vezes agradecemos o alimento que nós temos? Muitos dos nossos irmãos de outras religiões têm por prática o agradecimento antes de iniciar a refeição. Não precisamos adotar necessariamente essa prática, mas um pensamento de reconhecimento de termos alimento num mundo onde há 900 milhões de famintos todos os dias já nos mostraria o quanto temos recebido. E por aí vai. As bênçãos que temos na vida são muito grandes. As oportunidades que nós recebemos são muito valiosas. Há uma legião de espíritos e se eles pudessem nos dizer agora, eles concordariam que aguardam ansiosamente oportunidades de vida como essas que nós temos. Há centenas de milhares deles no mundo espiritual aguardando essa oportunidade que nós temos agora. Aguardando essa experiência desse mundo que nós tantas vezes classificamos como caótico, mundo sem governança, sem controle, e ainda assim eles querem estar aqui. Porque eles sabem que essa experiência aqui é valiosíssima. Esse aprendizado que nós temos hoje, nessa vida rotineira, comum, ele tem um valor muito grande. Essa experiência que nós, às vezes, não vemos sentido no dia a dia, de cumprir deveres, aguentar pessoas, tolerar pessoas o tempo todo, vivenciar ali frustrações. Essa experiência é importante para o espírito em evolução. Ela nos muda, ela nos transforma. Ela nos faz pessoas diferentes. Só que elas só passam a ser importantes e significativas quando nós começamos a não tratá-las com resistência. E passamos a pensar, o que isso tem a dizer para mim sobre mim? O que essa experiência tem a me mostrar sobre Deus? O que essa vivência tem a mudar a minha vida? Porque nada acontece na existência humana à toa. Nada que se passa conosco não está dentro de uma ordem, dentro de um plano divino da vida. O problema é que nós não aprendemos as lições porque nós as rejeitamos. Somos como os estudantes aqui na Terra. Quando não queremos aprender, pode ter o melhor professor do mundo. Nós não aprendemos. Porque nós tornamos aquilo classificado como indesejável e nós afastamos de nós. Por isso que os espíritos, em muitas comunicações, eles diziam assim: amem as suas provas, as suas dores, as suas lutas. E nós, no nosso pensamento materialista, nós achamos estranhos eles dizerem que nós temos que abençoar as provas, temos que abençoar as expiações. Como assim? É que quando você amaldiçoa alguma coisa, ela se torna amaldiçoada, porque é a sua ideia de que aquilo é negativo. Quando nós abençoamos algo e entendemos que aquilo está dentro de um propósito divino, só falta nos entender, mas aquilo deve ter uma razão, nós pacificamos o nosso ser, serenamos a nossa mente e nos fortalecemos. E passamos a aprender com aquela experiência, então. Então, que possamos, com essas ideias, refletir sobre a forma como estamos acolhendo a nossa vida, como estamos interpretando essa nossa existência, e mudando a forma de encará-la, certamente nós teremos um proveito muito maior que essa experiência terrena hoje tem a nos oferecer. Teremos uma grande possibilidade de evoluir de maneira significativa nesta vida. E que Jesus, o nosso grande mestre, médico de nossas almas, possa nos inspirar, possa nos ajudar nessa realização. Então, muito obrigado a todos. Tenham um excelente final de semana. Que Jesus esteja no lar de todos. Muito obrigado.